Alô? Pronto, Alô? Tá ouvindo? chegou miserável aí. Concordo. Cheguei. E aí, começaram a gravar já? Não, eu acho. Agora, né? Exatamente, já tá rolando já. Não pode gravar, mas tá mandando mensagem no WhatsApp aí. Ai, isso. Pode gravar. Quem tá Mas gravando? eu, né? Tá. Beleza. Hello? Aí, você leu aí o inbox que eu te mandei aí, velho? Ele. Nossa, vem na mão, vem na mão. Eita, cadê Thiago? Pai, não sei não, viu? Eu tô com pouca bateria aqui no telefone. Aí eu desliguei aqui o Wi-Fi pra não precisar botar carregar agora. Manda uma mensagem pra ele, cara, no WhatsApp pra ver se ele vai. Tô mandando para ele. Beleza. É. E... Rodrigo? Fale, maldito. Já falou que não vai rolar já, Thiago. Tá bom, vamos Tá. Então aí fala aí do surgimento do telejogo. lá. Vamos nós mesmo. Então beleza. Ok, kids, this is proud to present. A Mauricast e os Lamentáveis. Oh, please, try the fish. O Chrono Trigger, cara, ele tinha 13 finais diferentes, cara. É, Nossa, era demais esse jogo. O Top Gear que o Leandro falou, cara. Mega Man 10 que veio com gráfico arrebentando. Sim. Super Metroid, que a gente comentou. O Donkey Kong Country, que a gente falou também. E o Super Mario Kart, cara, que deve ter sido um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Porra, esse eu não peguei. Aqui era meio escassa a coisa. Tinha aquele do sapo também, caralho. Nossa, o nome fugiu da cabeça do sapo, aquele difícil da porra, que tinha até a fase do jet ski. Battletoads, isso. Caralho, aquele jogo foi programado pelo Satanás. Com certeza. Sim. Eu lembro que, por exemplo, o Mortal Kombat do Super Nintendo não tinha sangue, lembra? Não tinha, não. Então, eu tava querendo lembrar isso, mas eu lembro que eu fiquei, puta, cagado de medo do. Eu era muito cagão, velho. Eu fiquei 3 dias sem dormir direito quando eu joguei Mortal Kombat. Era um mancebo. Cara, não aparecia nada. É. O Jurassic Park, porra, puta jogo. Bom, não, quando eu. Na época, né? É, na época, mano. Na época, cara. Na onda daqueles jogos lá digitalizados do Mortal Kombat, saiu também o Killer Instinct, cara. Lembra desse jogo? Lembro. Porra, Nossa, eu lembro desse jogo, Killer cara. Instinct era muito foda, cara. O lutador de boxe, o a caveira. Eu lembro dos combos, eram uns combos muito insano, Ultra velho. Combo. Ultra Combo! Ultra Combo! Louco. É. Você chegou a jogar Zelda, Rodrigo? Não, joguei Zelda, joguei Ocarina of Time e joguei também nessa onda aí de RPG, joguei o Super Mario RPG, que era legal pra caramba. Era bom também. Tem um da LucasArts que era zumbi, eram meus vizinhos, zumbi My Neighborhood, que era muito bom, velho, que era com a pistolinha d'água. Zumbi da Bahia, né? É. Eu lembro que eu peguei um jogo uma vez, mas eu era muito burro, eu não sabia inglês. Era de um povo da caverna, que o cara soltava umas pedras do tacape dele, que era foda pra caralho. Que ele pegava. Ele andava de skate? Não. Não, não lembro se ele andava. Só sei que ele salvava umas mulherzinhas. Não lembro o nome daquela desgraça. Acho que sei o que você tá falando. Nossa, eu joguei pra aquela porra pra caralho. Tinha os Bomberman também. Isso, pra Super Nintendo também teve a revolução dos jogos de futebol, que foi o International Superstar Soccer. Porra, joguei muito. Muito. E o Superstar Soccer Deluxe, e mais pra frente os seus, né, piratas brasileiros, que era o Campeonato Brasileiro. É. As locadoras eram cheias disso, só tinha tela verde. Só tinha. As cores ficavam zoadas. Sim, me dava briga aquilo lá, caralho do céu. No Super Nintendo, depois que teve aquele que lançaram o Contra 3, né? Que você Sim. enfrentava o inimigo assim em primeira pessoa. Em primeira pessoa, não. Você enfrentava ele de frente na tela, né? Isso. Sim. Caraca, isso é muito. Jogo de tiro, cara, tinha uma coisa muito legal. Eu lembro que tinha o Sunset Riders também, aqueles. Pô, velho. Até hoje, velho. Pô, Sunset Riders era demais, né, cara? É. O Super Nintendo tinha uma pistolinha também. Era uma bazuca, né? Mas aqui no Brasil eles fizeram uma pistola dela. Isso. A bazuca eu nunca vi na minha vida. Agora a pistola eu já tive. Era foda pra caralho. Tinha o Star Fox também, que a gente comentou aí sobre o chip que fazia, emulava lá o 3D, mas Super Fox pra Super Nintendo eu achava meio bosta. Eu não conseguia jogar, não. Eu fui jogar mais o do Nintendo 64. O Yoshi Island, que foi no finalzinho do Super Nintendo, se você botar o vídeo hoje, você não acredita que ele rodava no Super Nintendo, de tão bonito que era aquela desgraça. Ele dá banho em gráfico de hoje em dia de jogo de desenvolvedor indie. Vocês jogaram Side Pocket, a sinuca do Super Nintendo? Não. Não. Porra, era foda. Isso era foda. A boca da sinuca brilhava com uma estrelinha assim, se você fizesse as tabelinhas e ganhasse, cara, a gente jogava muito lá em casa esse troço. Não, eu jogava no arcade. E Super Nintendo também inaugurou a época dos Super, né, cara? Sim, era, Super Ghost in Ghost. É, puta, era Super tudo. Era o mesmo jogo, só que era Super. Super Mario World, nossa, bem que Super Mario World era outro jogo, né? Super Bomberman. Super Metroid. Super Metroid. Super Star Wars, era... Teve até Super Castlevania, cara. Sim. Super Gods and Ghosts também. Cara, desses joguinhos de lutinha que a gente jogava, tipo Double Dragon, depois eles tiveram umas evoluções maneiras, né? Que tinha o Final Fight, né? Sim. Tinha um da Marvel também, que era com o Capitão América, o Wolverine. Avengers. E o Ciclope. Não, é. não tinha, esse não tinha o Wolverine. Não, cara, não. Isso era. Ah, não. Falei merda. É, não tinha o Wolverine. Isso era Filhos do Átomo. O dos Avengers era Visão Branco. Isso. Capitão América, o Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro. Hawkeye. Iron Man. Captain America. É, esse mesmo, é. Avengers Assemble! Eu lembro, jogava muito essa merda, cara. Gráfico horrível. É horrível, velho. Parecia que eles estavam com vontade no banheiro sempre, né, velho? Eles andavam duro. Teve um joguinho desse também do Power Ranger, lembra? Nossa, agora você falou, veio uma torrente de lembrança, velho. Como eu joguei aquela merda. Uma droga. Você... Cara, mas eu jogava. É quando você botava a mão no jogo, você não tinha como. Você não tinha senso crítico, né? Você jogava aquela merda até o fim, até. É verdade. É, senso crítico não existia pra mim, tudo era bom. Caralho, joguei. Tem um jogo também de luta dos Power Rangers. Você lutava com os Megazords monstros. Isso. Esse era bonzão, velho. Teve um jogo também dos Ratos Motoqueiros de Esquadrão Marte, lembra desse? Marte, lembro. Cara, muito maneiro. Tinha o jogo do Tiny Toon. Nossa, o Tiny Toon era bom, mas eu não conseguia passar. Tinha o Animaniacs também. Tinha o hack do Sonic, que era o ligeirinho. Uhum. Ligeirinho era bom. Depois tinha o hack do ligeirinho, que era o Papaléguas. Sim. Tudo bem. Eles faziam muito hack, velho. Tinha um jogo de Faroeste, que era meio... Que era faroeste, assim, com umas coisas mecânicas, assim, como é que a gente chama? Steampunk? Steampunk, que era um jogo chamado Wide Guns, velho. Que jogo maneiro. É, era de um com o poncho rosa, não, né? Não, esse daí era Sunset Riders. Esse é Sunset Riders, mas o Wild Guns, putz, tinha mais ação, assim, side-scrolling. Cara, era muito maneiro. Eu acho que eu joguei esse que você falou, mas eu não lembro de nome, é foda. É, Wild Guns, é isso mesmo. É, que era o menininho e a menininha, né, que você tinha que escolher. O Clint ou a Anne? Isso. Tinha o... Caralho, agora que eu lembrei, joguei essa porra muito. Desses... Nossa, no Super Nintendo tinha... Né, veio com a melhora dos gráficos. Cara, veio muito jogo sensacional, cara. Eu lembro daquele Sonic Wings, que tinha... O Sonic Wings, ele tinha dois nomes, não era? Uma parada assim? Aero Fighters, acho que na América, no Japão, depois virou Sonic Wings. Cara, era muito bacana, velho. Isso tudo, como o Naldo tinha falado antes, a gente conheceu primeiro no arcade e depois nos videogames, cara. Sim, eu lembro dos arcades, velho. Nossa. Chumbado cinzeiro? Isso, o cinzeirão chumbado. Pra você botar as fichas lá nele. A criançada de hoje não sabe o que é perigo. Ser à noite jogar numa porra dessas, os caras tudo bêbado. Porra, cara, quando a gente era novo, você não podia entrar, não, porque onde tinha bebida alcoólica, a criança não podia entrar, né? Menor de idade não podia entrar. A gente entrava escondido pela porta dos fundos do flipper pra poder jogar, cara. Mas é cidade grande aí, né? no Rio de Janeiro, quando eu morava aqui, no Rio. Aqui era de boa, deixava entrar, era uma loucura. Não, lá no Rio, assim, na minha época de moleque tinha esse problema. Onde tinha jogo de azar e bebida alcoólica, a criança não podia entrar. Aí você tava jogando, o cara queria entrar, aí você não deixava, ele pegava e tirava a tomada do... te dava um mocão, roubava a ficha, tinha tudo isso. Ou batia mesmo, que era mais fácil. Às vezes só precisava dar um mocão só que já resolvia. Caralho, velho. Aí né, vamos um pouquinho pro concorrente, né, que era o Mega Drive, que eu joguei mais Mega Drive do que Super Nintendo na minha vida. Caralho. O que você jogava mais? Pai, no Mega Drive, eu lembro que eu passei a febre Street Fighter. No Street Fighter chegou pra Mega Drive, eu só queria jogar Mega Drive, cara. Só os dois mesmo, né? Eu nunca vi um rodando. Não, um era For Flipper e depois desapareceu. A Capcom foi bem competente em fazer o primeiro desaparecer. Nunca existiu. Eu lembro do que pra Mega Drive tinha Moonwalk, que era um jogo do Michael Jackson. Porra, eu já vi rodando, mas nunca joguei já. Era uma droga, cara. A única coisa maneira era o especial. Eu lembro que tinha um robô. A única coisa era maneira era o especial, que ele dançava e tudo, pronto. Porra, Super Nintendo tinha um Máscara também, que era no mesmo estilo. Nossa, que lixo, hein, cara. Ah, o Máscara era bom, velho. Joguei pra caralho. Eu lembro que quando o Mega Drive foi lançado aqui no Brasil, que o pessoal falava Mega Drive, eles faziam muito um hype, muita propaganda em cima do Altered Beast, né? Que era um jogo horroroso também. Nossa, vinha de graça. Você vê como o jogo era droga. Nossa, era tão droga que ele vinha de graça. E um jogo chamado Alicia Dragon, eles faziam muito hype em cima dessas paradas. O Altered Beast eu nunca me interessei muito, não. Esse Alicia Dragon também, eu caguei. Eu jogava muito Alien Storm era um baita de um jogaço, que era sim, era um Streets of Rage com armas pra matar alienígenas, era mais ou menos isso. Era um robozinho, uma mulher e um carinha. Isso, Alien Storm, cara, era uma droga também, hoje em dia lembrando que você lembra que era... Não, cara, olha, eu tenho emuladores e, pô, velho... Você ficava... Até hoje você fica assim pra jogar até o final, cara. Que caramba. Que era muito grande, assim, sei lá. Eu desistia dessa história fácil. Tinha um joguinho de uma porra de um golfinho que quando saiu o Mega Drive 2, esse jogo vinha de graça, que era o Echo the Dolphin. Vinha de graça. Tão chato que era essa droga desse jogo. Ainda fosse um tubarão, uma porra de um golfinho. Um jogo chato. Dolph Lundgren. os Sonic, né, de Mega Drive, que eram melhores que os do Master. Uma bosta de um jogo chamado Gunstar Heroes, que eu até hoje nunca fui com a cara desse jogo. Não jogava. Tem um jogo de basquete que era legal, velho. Do Super Nintendo. NBA Jam. Isso. NBA Boom Shakalaka, NBA Jam. Isso. O próprio Streets of Rage, o 2, né? O primeiro era, os gráficos eram muito ruins, mas o Streets of Rage 2, os gráficos eram bem legais. Tinha aquele jogaço de moto que saiu do PC, se eu não me engano, ele começou primeiro no PC e depois foi pra Mega Drive, que era o Road Rash. Pô, isso era legal, nossa, velho. Nossa, isso era demais, lembra, cara? Que você ficou porrada no motorista, a polícia te prendia. Nossa, Road Rash, eu tive o 2 e o 3. Se deixassem, velho, eu jogava isso o dia inteiro, cara. Uhum. Road Rash, esse eu peguei só no emulador depois. E tinha o... Cara, esse também foi outro aqui, mas quem jogava mais era o meu irmão. Mas eu joguei bastante também, que foi o Shinobi 3, cara. Sim. Que os gráficos eram muito legais, cara. No, quando você... Assim, a gente jogava e tudo, mas depois que passou um ano ou dois que a gente cresceu, e às vezes pegava um jogo ou outro pra relembrar, que a gente via que os gráficos lá no fundo era sempre o mesmo, né? Mas até então, né, quando ele foi lançado, eu lembro que pra Mega Drive também tinha um jogo que eu gostava mais do que os Final Fantasy lá, que era o Shining Force, cara. Eu gostava mais de Shining Force do que... Do que de Final Fantasy. Shining Force era mais legal. Eu acho que é porque os gráficos eram melhores, então me chamava mais atenção. E assim, eu também já estava inserido na época no RPG, então teve mais a minha atenção Shining Force do que Final Fantasy. Mas você falou de Phantasy Star, ele tem pra Master System, nem pra Mega Drive, né? O 2, o 3, o 4. Eu joguei. Até aqui, velho. Eu joguei. Mas eu joguei ele mais no Mega... Não joguei mais no Mega Drive, não. Joguei ele no Mega Drive. No Master System não, não tive interesse. Uhum. Teve o Quackshot, né? Que a gente falou também lá pra Nintendo. Quackshot era um jogaço sensacional, velho. Os jogos da Disney eram todos foda, né, velho? É verdade. Nossa, era muito bacana. Tinha um do Pato Donald também, que era um ninja. Era um ninja cego, ou algo assim. Esse era o... Como é que é? Das contas. Não era o World of Illusion. Era o World of Illusion que você jogava? Jogava com o Donald e com o Mickey no World of Illusion. É Magical Adventure que eu tava vendo. Sim, tinha até o 3. No Magical Adventure foi até o 3. Sim, eu joguei o 3. Foda pra caralho, do barril. Verdade. Para Mega Drive também a gente teve um Castlevania muito foda, né? O Bloodlines, que era bacaníssimo também, velho. É. Nossa. Tinha um jogo assim, eu sei, né, naquela época do Robocop, que a gente curtia muitos desses jogos aí de armadura. Tinha o jogo do Robocop também, né? Tinha, mas era uma droga. Eu jogava aquele jogo, velho. Bom era o SWAT, velho. Cyber Police do Sim. Do Mega Drive. Tinha pra Master System também, mas o Mega Drive era muito melhor, velho. Tinha o Samurai Shodown, velho. Caramba, pra Super NES. Samurai Shodown? Tinha pra Super NES, por incrível que pareça. Ah, tá. Eu lembro do Splatterhouse, né? Que era o Jason genérico. O bombadão que dava. Porra, Splatterhouse era muito legal, velho. Dava aflição, velho, porque, pô, velho, a mulher morria, velho. Você fazia tudo lá. Não, porque faltam poucos minutos. Porque ela ouve passos e não sei o quê. E aí, velho, caramba, velho, dá uma aflição. Morrer, ela ia morrer, até porque você tava morto também, né? Mas você meio que salvava a alma dela de ser absorvida pelas trevas, uma parada assim. Caralho, velho. É, era um negócio louco. O enredo era maravilhoso. Você é um jogador de. Você era um jogador de hockey, né? Aí não sei o que acontece que a sua namorada é raptada por um demônio ou algo assim, você morre. Aí uma máscara vai e te oferece. Só... É. Isso era distribuído pra criança. Ninguém sabia, cara. Cara, velho, e era um jogo assustador. Até hoje é um jogo assustador. Ele teve versão pra Xbox 360 aí e tal e tudo. Eu lembro Tinha do arcade, velho. Eu lembro do Shadow Dancer lá também, que era a continuação do Shinobi, não era? É, com o cachorrinho. Isso, o Shadow Dancer era bom pra caralho, meu irmão. Eu lembro do Golden Axe 2, que os gráficos eram melhores, mas assim, se você já tinha virado o Golden Axe 1, você já tinha perdido o interesse. Aquele jogo do Tiny Toon Adventures, né, que você jogava com perninha e tudo lá, era chato pra caralho também. E Animaniacs também, Animaniacs era legalzinho. A SEGA tinha sua versão lá do Top Gear, que era o OutRunners também, que era um jogo muito maneiro, que já era, né, ele já era baseado no OutRun, que era um jogo pra Master System, aí virou OutRunners no Mega Drive. Pô, tinha uns jogos bem bacanas de Mega Drive, assim, que eu me amarrava em jogar, cara. Eu lembro que tinha um de quadrinhos, que era o Comic Zone, Comic Zone. Sim, eu não ficava com aquela merda, velho. Era difícil pra caralho, você ficava pulando dos quadrinhos assim, você escolhia o caminho da história que você tinha que fazer. Isso. Comic Zone, nossa, difícil, viu? Caralho, eu lembro de uma treta de fita de Super Nintendo, que o meu amigo tinha que acabar de ganhar o Mortal Kombat e eu pedi emprestado, ele emprestou. Aí eu joguei antes dele. Aí na hora de devolver a fita, eu mandei um amigo meu devolver pra ele, e aí eu vi ele devolvendo, que era vizinho e tal. Na hora que ele foi devolver, eu não sei, sabe aquelas brincadeiras de lutinha? O cara deu um soco na mão do outro, eu não sei o que aconteceu, que a fita caiu dentro do bueiro. Que bom, novinha. Hein? Nossa, velho. Pensa numa criança chorando, só eu joguei a fita. O moleque catando a perna do outro pra tentar... agarrar a fita, puta que pariu, a fita novinha dentro do bueiro. Você sabe que a fita era cara pra caralho naquela época. Meu, muito caro, velho. Nossa, velho, a fita novinha. Ah, deve estar até hoje em algum bueiro. Deve ter chegado no Japão. Cara, o moleque chorou demais. Ele brigou comigo, eu não tive culpa. Quem entregou foi o outro. Mas quem mandou foi você, né, velho? Não, mas. Eu cobraria os seus pais, só pra você aprender. Ele veio tentar cobrar, mas eu falei, sai fora. Só eu joguei a fita. Se fudeu. Não tá na minha mão. Mas hoje ele já se vingou e já jogou no emuladão. É, hoje em dia cabe tudo em menos um cartão. Eu lembro que tinha uma. Que assim, foi um jogo que eu passei, assim, desde que eu ganhei o Mega Drive, eu passei pedindo esse jogo, pedindo. E no finalzinho da vida, assim, no Mega Drive, que o PlayStation já tava pra ser lançado, que eu já tinha o Sega CD, né? Que você acoplava embaixo do Mega Drive e botava. É, virava um Transformer. É, e só tinha jogo ruim naquela droga. É, eu lembro que eu consegui achar essa fita, aí eu comprei, chamada Ranger X, pra Mega Drive. Putz, eu sempre quis jogar esse jogo. Velho, mas o jogo era tão ruim. Que assim, eu devo ter passado uns 10 dias tentando jogar esse jogo, achei uma droga, nunca mais joguei. Era um robô, um cara numa armadura que virava uma motinha. Ah, cara, que jogo droga, velho. Nossa, foi, sabe qual, assim, passa anos na expectativa e quando vai, nossa, acontece isso, que droga, velho. Eu sei que tá meio que proibido aqui no cast, mas eu sei que eu corro risco de ser expulso, mas vocês viram o jogo do Batman no Super NES? O Batman de Mamilos? O Batman de Mamilos? Sim, era de... Todos os filmes do Batman teve versões pra Super NES. Mas era, sim, era um Batman. Mas era o Batman roxo, não era isso que a gente tá falando? Não. Superman? Não. Já tinha uns gráficozinhos melhores. Ah, é o Batman Robin da animação do. Não. Teve na parte dos filmes. Cada filme teve um. Caralho, verdade. Tem razão. Que era o Batman de roupa preta já, né? Sim. Nossa, que teve até o Batman e Robin. Nossa senhora, que droga, velho. A animação era legalzinha. Não, eu gostava... Sabe o que eu gostava, na verdade, desses jogos? Era o cinematic que tinha entre as fases. Que era, sim, aquela, era um filminho. Que era aquela... era um filminho, era aquela imagem digitalizada do filme bosta. Mas bem bosta. Mas o pior que teve, cara, foi o Batman Forever. Que era digitalizado, você lembra? Que era uma imagem igual aquele jogo de luta que tinha, como é que era? Pit Fighter. Nossa. Pesão. Puta. Esse eu não cheguei a ver, tô vendo aqui agora, caralho, é muito ruim. Era uma merda. No videogame era uma bosta, mas no arcade era maneiro. Mas o Batman Forever, Batman Forever, para Super NES... Ele era assim, digitalizado, não era? Eu acho que era assim, eu tô vendo aqui. Era o mesmo sistema do Mortal Kombat. Nossa, uma droga, velho. Uma droga jogar esse troço. Dava ânsia, você ia jogando assim. Não, mas era digitalizado, mas parece que eles pintavam por cima da foto. Isso. Nossa, é, ficava merda, um tom, né? De bosta. Tinha cagado. Pintavam com fezes. Sim, caralho, eu tô vendo aqui o screen dele lutando com duas caras, deu até uma tristeza agora. Nossa, era ruim demais, velho, era ruim demais. Ah, é muito. Quem falar que era bom é maluco, que era ruim demais. Não, mas tinha gente que olhava isso e falava, não tem como melhorar, chegamos ao ponto final. Eu lembro que depois do né, que a gente saiu aí do Mega Drive, que eu já tinha falado do Sega CD, né, que era o trambolho... Que você botava, inclusive tem ROM disso pra baixar hoje em dia. Mas tinha outros periféricos além do Sega CD, né? Tinha. E o Sega CD não tinha muito jogo que preste, cara. Tinha um Shining Force pra Sega CD, tinha um Sonic de Hedgehog pra Sega CD. Tinha um jogo, cara, eu lembro de um jogo chamado Snatch pra Sega CD, que foi um dos melhores jogos que eu joguei até hoje. Tinha um Eternal Champions também, que era mó barato. Não lembro, não sei se tinha Myst. Tinha The Secret of Monkey Island também, que era muito legal. Eu não sei se tinha Myst pra Sega CD, mas eu tinha Flashback, lembra de Flashback, Naldo? Que era um jogo assim meio. Lembro. Que era meio Prince of Persia, assim. Era meio Prince of Persia, difícil pra cacete pra jogar. E tinha um F4 Tomcat Alley lá, F14 Tomcat Alley, um jogo de jato, de caça, que era bacana também. E assim, não joguei muita coisa no Sega CD, não, cara. Mas pode falar. O Sega CD eu ganhei sim, né? Eu já comprei ele de outro cara que já tava de saco cheio do Sega CD, né? Aí eu já comprei, ele já veio já usado, ele já veio com jogos assim. Aí eu também joguei ele um pouco tempo, depois eu me desfiz. Mas assim, do Sega CD eu lembro de jogar esses Snatcher. Velho, isso deve ter emulador dessa porcaria. Se eu não me engano, ele rodava no MSX também, cara. Nossa, eu lembro desse jogo. Cara, quem puder, corre atrás desse Snatcher. Deve ter emulador traduzido aí. Esse jogo é sensacional, cara. Snatcher, sem sacanagem, deve ser um dos melhores jogos da história. Ah. Como é que é esse jogo? Não, parece que tem uma trama fodinha aqui, é. Nossa, falar do Sega CD só vale a pena por Snatcher. Como é que é esse jogo? É. Ai, cara, como é que esse jogo? Procura no Google, cara. Me deixa em paz. Era um espião, né? Era um espião. Um negócio meio noir, assim. Meio Blade Runner. Acho... Caralho, era muito foda. É cyberpunk. Meio Blade Runner era foda. Snatcher era foda. Cara, a capa chupinhada do 007. Rapaz. Sempre, né? Todos os jogos eram. Rolava uma putariazinha que eu tô vendo aqui, seu Rodrigo. Depois você dá uma procurada, cara. Vê um gameplay, vê um bagulho no YouTube que eu acho que tu vai se amarrar. Não vê o jogo completo, não, que perde a graça. Mas vê lá no YouTube que tu vai gostar. Caralho. Depois teve port pra PSX. É, eu sei que ele teve pra MSX aquele. Bom, eu lembro. O computador que tinha usava cartucho de fita. Era uma droga também. Ele também pegava televisão. O monitor dele era televisão. Isso. Depois que eu saí do Mega Drive, Naldo, é bom quando a gente trocar de consoles assim, tu botar uma transição, sei lá, um bagulho aí, uma vírgula, alguma parada. Dance, potranca! Dance com emoção! Eu sou o Jonathan da nova geração! Não, filho da puta! Depois que eu saí do Sega CD, eu lembro de ter tido o Panasonic 3DO. Vocês lembram do 3DO, cara? Eu lembro que era caro pra caralho. Eu lembro do 3DO. Sim, o meu foi meio que importado, né? A galera que trazia do Paraguai. Ah, eu ia falar. Paraguai de sucesso. Isso. Aí eu lembro que no 3DO eu joguei Road Rash também, que era muito maneiro. Aquele Jax, né? Geeks, daquele... Ah, do jacaré, né? Aquela lagartixa. Aquela lagartixa que eu nunca me interessei muito por aquele jogo. O primeiro Need for Speed eu joguei no 3DO. Boa. O Samurai Shodown eu joguei no 3DO. Alone in the Dark eu joguei no 3DO. Eu joguei Wing Commander. Wing Commander era um que parecia Star Wars, lembra? Sim. Wing Commander 3 eu joguei lá. E tinha um jogo também de faroeste, se eu não me engano. Mad Dog McCree. Mad Dog, uma coisa assim. É, um jogo de sacanagem que tinha umas mulheres que tiravam a roupa. Que era Plumber, não sei o que lá. Que era só putaria que tinha no jogo, velho. Era jogo, começou a expandir a mídia, começou a vir a putaria, normal. Ah, claro, né, cara? Era um, tô vendo aqui, era uma animação, aventura gráfica adulta, simulador... Tinha o Wolfenstein também, tinha, né? Simulador de namoro, ó, encanador de namoro. Não usam gravata. O jogo conta a história de John e Jane, que são pressionados por seus respectivos pais para encontrar alguém para casar. O trabalho dos jogadores é fazer com que John e Jane fiquem juntos. Era essa droga aí, ó. Caralho, a galera sempre foi doente mesmo. Ah, cara, é uma droga esse jogo. Eu não ligava muito pra esse jogo, não. Ah, mas falando fita de jogos de sacanagem, cara, desde o Atari, né? Não, é, sim. Mas o... É, o X-Men, né? O Sex-Man era um jogo pirata, cara. Os caras corromperam o código lá e virou o jogo. O Atari abriu o código dele pra muita gente e começou a sair de tudo quanto é lado. Aquilo não era oficial, não. Vocês lembram do Puzzle Bobble, que era aquele que você atirava as bolinhas? Atirava a bolinha assim, né, das mesmas cores. Aí depois isso virou jogo pra celular pra caramba. Virou Candy Crush. Esse aí é o vô do Candy Crush. Puzzle Bobble. Mal sabia o cara que tinha uma mina de ouro. Eu joguei essa porcaria no 3DO também. Tinha o The Horde, né, a Horda que eu joguei no 3DO também. Jurassic Park do 3DO também, que era muito maneiro. Sucesso. Lemmings, que continuo sem entender até hoje, mas cheguei a ter esse jogo. O Advanced Dungeons and Dragons, né? Bom, esse é bom. Era o Slayer Game, Dragon Slayer. Advanced Dragon Slayer, um negócio assim, era muito bacana. Também nunca virei. O primeiro FIFA Soccer, o 93, se eu não me engano, eu joguei no 3DO também. E o melhor jogo de 3DO, velho, esse jogo, acho que vale um programa só pra ele, que é o Myst, cara. Vocês conhecem Myst? Eu já vi, já. Eu vou colocar meu jogando. Eu ouvi falar. Tá de brincadeira, velho. Myst, nossa. Myst foi revolucionário nesse sistema point and click, assim. E foi um jogo, acho que relativamente barato, porque os caras só tinham que digitalizar a imagem e você clicava e resolvia uns puzzlezinhos, umas paradas e caraca. As continuações foram bem bosta, mas pô, Myst. Leandro, você jogou Myst, cara? Não. Cara, se você puder baixar isso aí emulado, você baixa isso e joga Tô vendo aqui. Nossa, Myst. Como pode, velho? Myst, era point and click? Era point and click. Cara, eu acho que... Não joguei não. Mas eu já vi gente jogando em emulador já. Não, Michel era demais, cara. Caralho, velho. Ah, eu acho que eu lembro. Tinha um filme que um moleque também jogava isso. Aí o moleque começou a ficar doidão. Você lembra desse filme? Ah, que é esse filme dos anos 80, que é esse por quilo? Não recordo. Depois, eu acho que o 3DO, velho, ele teve até depois uma versão mais atual, depois uma tentativa de relançar o 3DO, que era diferente, já era uma abertura por cima, ele já não era mais o caixotão. E na mesma época teve o Neo Geo, lembra do Neo Geo? Não lembro. O Neo Geo tinha aquelas fitas enormes, era o videogame da CNK. Neo Geo ficava com inveja dele por causa do tamanho da fita. É, caralho, mas, muito foda. Mas melhor que Neo Geo, melhor que o Neo Geo foi o Neo Geo CD, cara. Neo Geo CD eu já não... Esse eu já vi. Que tem até maravilhosa página da internet, né? Esporrei no Neo Geo. Foi o Neo Geo que o moleque fez isso? Acho que foi, cara. Nossa, que droga. Eu falo que era no Dreamcast? Dreamcast. Foi Dreamcast. O Dreamcast veio depois do... ele veio depois do Sega Saturn, né? O Saturno, que a gente chamava chamava de Saturno, Sega Saturn. Galera, tô com um problema aqui no meu videogame. Nossa, era o Neo Geo, pô. Era o Neo Geo, não, era o Dreamcast. Dreamcast também que chegou com um negócio de vamos revolucionar e o caramba não revolucionou nada. Era o mesmo jogo, velho. Acho que o Dreamcast só tinha um jogo só. Que o Dreamcast tem louco que desenvolve o jogo pra ele até hoje, o Rodrigo. Sim, eles fazem... Aquele jogo lá do... O grande jogo do Dreamcast lá que promoveu, que resolveu, né? Que ia revolucionar e o caralho é 4. É, a Nintendo tenta fazer um Dreamcast 2 até hoje, né? Ó! Tenta sim. O Dreamcast, eu lembro dele pelos Marvel vs Capcom, eu acho. E o é tudo jogo de arcade, velho. Aquele Sony Resident Evil Code Verônica também, que era... Sim, e dos soldados lá, os caras que atiravam. Tinha um jogo de carro também que era o Metropolis Racer, não sei o que lá também, que era muito bom. Um jogo de tênis, Virtua Tênis, né? O Madeira Tênis lá. O Dreamcast não teve muita coisa, não. Mas antes do Dreamcast, cara, teve o Sega Saturn, né? O Saturno tinha jogos maneiros. Se alguém jogou Sega Saturn? Não. Não tinha grana pra isso. Eu jogava só jogos de PC nessa época. Jogo do Sega Saturn, eu lembro que eu tive o Bug, que era um bicho verde lá, um coisa verde, que era uma droga também. O Clockwork Knight, que era um tipo o soldadinho de chumbo que você tinha jogado. Era o Croc, que era um crocodilo com uma mochila nas costas que a gente jogava. Dark Savior, que Dark Savior era maneiro. Apesar de nessa época eu já comecei a arranhar no inglês assim e jogar isso, mas era um jogo muito maneiro. Jogava com o dicionário do lado. O Darkstalkers, né, que tinha pra Sega Saturn também. Isso era bom. Ah, não era nada. E o melhor jogo de Sega Saturn, na minha opinião, né, que era o Daytona USA, né? Daytona! Melhor música, pelo menos. Tinha o Madeira Fighter, né? O Virtua Fighter. Esse era bom. Tinha um jogo pra Sega Saturn, que era o do Duro de Matar com Bruce Willis, cara. Cara, que jogo ruim, velho. Nossa, que jogo ruim. É, jogo de filme nunca deu certo, né? Teve um que deu certo até hoje. É, o Silêncio prova isso. Nada bem. Cara, mas... Fala um. Eu acho que do Sega Saturn, assim, teve um... Não teve um Golden Axe? Ah, o Golden Axe, velho. Mas o Golden Axe era do Saturn, era de luta, não era? Teve um Golden Axe, cara. Pô, o Saturn não, cara, eu tô fora. Vê aí, Leandro. Tinha o Virtua Fighter, o Madeira Fighter, que era uma droga. Não sei como é que o vagabundo conseguiu jogar aquilo. O Virtua Cop, que o Virtua Cop a gente já jogava no arcade, né, Naldo? Aquelas, teve sim. Aquelas no arcade pistolas, que é, Golden Axe The Duel. É, era de luta. Esse Golden Axe era maneiro. Os gráficos eram legais. Caralho, tô vendo aqui. Era mesmo. É, o Virtua Cop, que a gente já jogava no arcade, naquelas máquinas da Sega maneirona, né? Que veio pra Saturn, mas jogar com controle era horrível. E o Saturn também teve um Tomb Raider pra pegar o hype lá do PlayStation, apesar de nunca ter feito o mesmo sucesso do PlayStation. Saturn também teve pelo menos uma versão alpha do Street Fighter, Alpha Zero, né? Teve um Shining Force também, que era uma droga. Tinha um jogo pra Sega Saturn, velho, que era de futebol. E a gente sempre buscava o jogo de futebol, né, pros videogames. Que era o Sega World Wide Soccer 98, velho. Eu gostava pra caramba desse jogo. Mas, putz, depois que saiu os pra Super Nintendo, os pra PlayStation, da Konami lá, que a gente via que era uma droga esse Sega World Wide, cara. Era uma droga. Tinha o famoso Sega Rally, ele teve um Bomberman também, ele teve um Resident Evil 1, que o gráfico era muito inferior ao PlayStation, e tinha um jogo chamado Panzer Dragon. Você lembra de Panzer Dragon? Que você ficava voando com os dragões? Uhum. Panzer Dragon era maneiro. Era um Star Fox da Sega. Era o Star Fox da Sega. Cara, é honestíssimo, hein? Olha. Cara. Mas Panzer Dragon era maneiro, cara. Eu não consegui jogar um, não. Mas o 2 eu joguei. Caralho, que foda pra época. Tinha um também, Naldo. Vê se tu lembra desse chamado Guardian Heroes. Esse não me recordo, não, cara. Cara, Leandro, dá uma olhadinha. Guardian Heroes. Dá uma olhadinha isso aí, porque eu acho que esse que era o tipo dos cavaleiros de... Sim, parece... Mas é contra, né? Reverso, não, né? Não, é de fase, cara. Tem Guardian Heroes do Sega. Esse queimar tá tão ruim, não dá pra ver, né? Era contra, não era beat'em up, não. Tem certeza, cara? Ah, não, é um beat'em up. Tem um beat'em up e um contra. Então, esse beat'em up era muito maneiro, cara. Tinha pra Saturno esse também. É que os personagens eram maiores, né? Por isso que eu não tô... Isso, os personagens eram grandes. Aí depois do Sega Saturn, né, que tomou no lombo, assim... Depois não, junto, né? Que meio que tomou no lombo, porque deu azar de nascer junto com o PlayStation, né? O PlayStation 1 veio e... cravou, né, velho? Aí do PlayStation 1 é que a coisa pegou fogo mesmo, né? Com a pirataria. Você teve PlayStation? Você teve PlayStation, Leandro? O PlayStation 1, não. É, não. Aí do 2 eu consegui recuperar algumas coisas do 1. Mas você... Oh. Mas você... do 1 tinha locadora, né, cara? Da locadora era sucesso. Tinha driver. Fala. Nossa, como eu joguei driver, caralho do céu. O driver do roubar o carro, né? Sim. Cara, fala um pouquinho dos jogos aí do PlayStation 1, dos melhores jogos, esses dois aí, porque eu tô vendo que eu tô falando demais. Né? Tinha o Driver, o Metal Gear. Metal Gear era foda pra caralho. Metal Gear foi o 3, não foi? Não, do PS1. Ah, cara, Resident Evil, né? Resident Evil. Poxa, todo mundo virou uma mania, velho. Todo mundo queria jogar esse Resident Evil. Eu não consegui entender por que, assim. Gosta, sim. Tinha mas... Crash. Não, mas era um jogo muito bom. Hoje eu vejo que o jogo era bom. Crash era foda. Tinha um jogo de contra dos X-Men. Era... Sim. Caraca, tinha um especial do Ciclope que era foda pra caralho. A única coisa que o Ciclope fez de bom na vida dele, que era aquele especial. Tinha de RPG também, velho, do PlayStation. Assim. Trocentos jogos de... Teve o melhor jogo do Homem-Aranha. Bom, né? Foda pra caralho. Você lembra que podia subir em cima do carro? O sistema de teia era foda pra caralho, que até pegava realmente no prédio, quando não tinha prédio, você não jogava teia. Coisa que eles erraram na geração nova. É, vai entender. Na geração nova eles não conseguiram fazer o que fizeram na antiga. É. Tinha aquele do 007 também, que era foda pra caralho. GoldenEye. Melhor o jogo baseado em filme. Caralho, não tinha nada a ver com filme. Era... É, não tinha nada a ver com o filme, por isso que era bom. É. Melhor você de... Melhor GoldenEye era do Nintendo 64. Deixa eu ver. PlayStation, velho, porque tinha a Final Fantasy. Tinha Marvel vs. Capcom. Eu não sei se. O Final Fantasy do PlayStation 1 foi o 7. Foi um dos jogos mais vendidos do PlayStation 1, foi Final Fantasy. Tinha o Castlevania Symphony of the Night. Isso. E também teve o Final Fantasy Tactics também, né, cara? Que era aqueles bonequinhos pequenininhos. Vocês lembram? Sim. Era bem característico, né? Não era característica, era cartunesco, não era? Isso. Foi a febre do Tony Hawk. Isso, Tony Hawk. Cara, a galera jogava muito isso aí. Teve uns jogos, um jogo que eu acho um dos jogos mais espetaculares também, que eu já joguei até hoje, que foi o Silent Hill. Silent Hill é perturbador, aquela merda. Outro jogo programado por Satanás. É que você tinha que fazer o final verdadeiro, jogando sangue lá na garota, senão ela morria. Nossa, era sinistro. Caralho, velho, eu não consegui passar disso aí. Foi a primeira vez que eu consegui sentir medo por um videogame. Você vai morrer. PlayStation teve também o Gran Turismo, né? Gran Turismo também, jogo de cara maneiraço. Sim. Tekken. Porra, Tekken era foda, hein? Tekken, você olhava e falava, não é possível que isso tá rodando. Não pode ficar melhor que isso. Caralho, teve um jogo do Hugo pra PlayStation. Você lembra do Hugo, da TV? Claro, né? Cara, agora eu fiquei com vontade de jogar essa. Que isso, cara. Tô encontro emulador, mas era chato pra caramba. Outro jogo que era a minha expectativa de... Caraca, eu quero jogar muito isso, esse jogo deve ser maravilhoso. Era o Soul Reaver, Legacy of Kain. Uhum. Dos vampiros, que ele foi morto, arrancaram a boca dele, as asas e o caramba. Nossa, que você mudava entre o plano dos mortos e o plano dos vivos, assim, pra fazer as paradas das fases. Eu achava aquele jogo sensacional, mas quando eu comecei a jogar, a frustração foi sinistro. Eu falei assim, ah, cara, que droga. Né? Quer ver? King of Fighters era legal. Toda a saga de King of Fighters pra PS One eram bons. Ah, os jogos do Harry Potter eram legal também. Eu lembro. Não eram, não. Não era nada legal. Era legal sim, Rodrigo. Você quer ver chato. Quem chamou esse cara pro podcast? O jogo era legal, o filme não, caralho. Tá, você gostava do garoto lá que sentava no cabo de vassoura, né? Segurava uma vara. Caralho, vara. Esses dias eu tava vendo. Você viu o rolo que deu com o brinquedo do Harry Potter? Que era a vassoura? Não, cara. A Mattel lançou uma vassoura do Harry Potter, aquela que ele sai voando e tal. Aí pra simular o voo da vassoura, o que, que eles fizeram? Eles botaram um vibrador nela. E a molecada não largava mais o brinquedo. Que beleza. Os pais teve que tirar as baterias das vassouras. A molecada não largava mais. Nossa, melhor brinquedo do mundo. Eu gosto disso. É muito adulto. Nem vi, não. Que ideia de merda, né, velho? Vamos botar um vibrador na vassoura. Vai fazer sucesso. Muito bom. Até hoje. Você teve a vassoura do Harry Potter, Rodrigo? Tive. Aí emprestei pra sua mãe. Ah, então foi daí que saiu. Bom, teve os jogos do Dragon Ball também pra PS1, caralho, muito foda. Vai falar mal do Dragon Ball também? Não, cara, o Dragon Ball não me importava muito não, mas eu lembro de Need for Speed, o Hot Pursuit, lembra? Que era de perseguição? Sim. O que o Naldo falou aí? Sei lá, acho que possuíram... Fala de novo, Naldo. Isso que ele tá falando do joystick do DualShock depois. Isso, não, dava medo. Tremia, dava medo. Cara, eu lembro que ele tremia no Resident Evil. Isso. Você jogava o Resident Evil, aquela porcaria começava a tremer. Ah, cara, a primeira vez que tremeu, você ficou, caralho, isso aqui é tecnologia, porra. Torre, e eram dois motorzinhos merda aqui. Nisso não pode melhorar, chegamos ao futuro. Caralho, velho, eu fiquei muito pilhado. Que mais que tinha de um? Tinha o Marvel vs. Capcom. Tinha o quê? O Marvel vs. Capcom. É. Bom. Caramba. É. Deixa eu ver. Tinha o jogo do Beyblade, que bosta. Ah, da Yu-Gi-Oh, velho. Esse daqui. Ah, Yu-Gi-Oh era bom. Olha o Rodrigo se revirando na cadeira aí. Então, cara, quando eu tava falando de futebol, né? O que veio desbancar o Sega lá, o Worldwide lá, foi o Winning Eleven, cara. Sim. Do PS1 que... As locadoras explodiu mesmo. É, eu lembro. O mercado vendia a mãe pra ir lá jogar. Eu lembro quando você comprava um PS1 do Paraguai, né? Que era assim que a gente conseguia. Vinha um jogo junto com ele, um jogo horroroso, chamado Parrapa the Rapper. Você lembra disso? Que era um cachorro que cantava uma musiquinha. Cara, que jogo horrível. Ele vinha de graça. Você vê como é que o jogo era bosta, ele vinha de graça. Eu lembro de como vi os consoles vinha no saco de lixo. Caixa, não. Nem pensar. Não. Que eu comprava vinha a caixa, né, cara? Mas tudo bem, né? Então você era burguês. Não era burguês, não. Eu comprava do Paraguai, pô, mas vinha a caixa. Caralho, do Paraguai vinha tão malocado, cara. Parapa the Rapper. Nossa senhora. Horrível esse jogo. Um cachorro rapper, eu não aguento, não, velho. O que pode dar errado, né? Num cachorro fazendo rap. É, cara. Aí junto com o PlayStation lá, depois que eu tive o PlayStation assim, uns anos, antes de fazer a transição pro PS2, eu fui pro Nintendo 64. Ah, Nintendo 64 é só sonho, só. É muito caro. É, teve o Super Mario 64, né? Que foi o precursor de tudo, né? Em 3D depois. Não. O Super Nintendo ainda chegou a lançar um modelo, né? Um Super Nintendo 2 depois do Nintendo 64, né? Não lembro disso, não. Era um Super Nintendo branquinho com um botão roxo. Ah, uns botão redondinho? É, esse aí mesmo. Ah, é. Era tipo um Super Nintendo Slim. Aí depois a Sega lançou o Mega Drive 3, né? Sei lá. Mas o Nintendo 64 eu tive e joguei pra caramba, cara, o Nintendo 64. Eu lembro que quando eu tive o Nintendo 64 não demorou muito. E eu ia ser pai, né? Lembra que teve aquele comercial do moleque? Comercial não, aquele vídeo do moleque Nintendo 64, que o moleque chora pra caralho. Aquele vídeo que virou viral de Natal. O moleque chora. Nintendo 64 era foda. Mas eu tive Nintendo 64, cara. E não demorou muito tempo, assim. Eu descobri que eu ia ser pai, né? Eu aproveitei o Nintendo 64, assim, esses 9 meses, né? E depois eu tive que vender, né, velho? Foi despedida. Foi despedida. Teve aquele Banjo-Kazooie, Banjo não sei o que lá. Tive aquele, joguei. O Bomberman 64, que era bacana. Eu gostava mais dos antigos, mas era bacana. Eu tive o Donkey Kong 64, o 007 GoldenEye, que era o melhor GoldenEye que tinha. O International Superstar Soccer 64, que era maneiro pra caramba. Killer Instinct Gold. Teve um Zelda também, mas esse Zelda era o Ocarina of Time. Teve dois Zeldas, eu só joguei o Ocarina of Time. Que falam que é o melhor até hoje. O outro é aquele Majora Mask. Né? Majora Mask. Eu tive o Mario Kart 64 também, que era... É bom. Bacanão. O Mortal Kombat do Sub-Zero, que era beat'em up, era plataforma. Era uma merda foda. Era uma bosta. Caramba, tem que abrir um parênteses pra esse jogo, velho. Por quê, né? Tinha o Star Wars, o Rogue Squadron, que parece que já existia dele pra PC e a Nintendo fez. Sim. O primeiro Shadows of the Empire, que o pessoal elogiava tanto esse jogo, mas eu achava esse jogo uma droga, velho. O melhor de todos, que era o Star Fox 64, que era bem melhor do que o Super Mario. O pessoal falava do Super Mario 64, que era isso, que era aquilo. Eu jogava muito, achava Star Fox 64 muito melhor. O Mario 64 também não gostava, não, velho. Não, não gostava, não. O próprio Turok, lembra? Tinha Turok pra... Lembro. Sim, que ele caçava os dinossauros, né? Isso, tinha Turok pra Nintendo, pra Super Nintendo, e tinha Turok pra Nintendo 64. O do Nintendo 64 eu não gostava, eu acho que porque eu também já tava enjoado do coisa, e assim, não lembro muito de jogos do 64 na época, não. Depois do 64, e aí começa o PlayStation, o Dreamcast, né, que a gente falou, que não tinha muita coisa interessante nele, que era uma bosta. E depois o Dreamcast, que deu o maior azar também de ter nascido junto com o PlayStation 2, né, velho? Ah, aí no PlayStation 2, eu lembro que abriu um outro mundo, né, que você podia baixar seus próprios jogos. Aí a putaria rolou. A putaria tava solta. Mais decente pra você conseguir baixar o jogo. E mais, mais tarde você alugava ele na locadora e copiava o jogo pra você. Sim, sim. É. Aquilo explodiu minha cabeça. Mas você lembra do PlayStation 2, que aí eu tava mais ativo? Você lembra umas cópias que tinha, que eles vendiam, que era o fundo dourado? Você lembra? Eu lembro disso, cara. Caralho, era profissional aquilo lá, hein? Era a mesma coisa do original, aquela porra. Mas vou te falar também que eles faziam sacanagem. Às vezes eles cortavam os cutscreens, velho, do jogo. E aí, às vezes, por exemplo, eram 4 CDs, aí vinha 2 CDs, né? Aí não entendia nada, porque não tinha a porra da história, velho. Principalmente se o jogo era de RPG. Aí o PlayStation 2 já começou o tapa na cara de God of War, já. Aí. Eu lembro de um jogo de PS2 que chamava Beyond Good and Evil. Já jogaram? Que quase ninguém conhece, mas eu achei foda pra caralho na época. Que era uma mina que tirava foto, não, cara, né? Cara, PlayStation 2 eu joguei bem menos do que dos outros videogames, né? Porque eu já era pai. Já tinha que dividir videogame com o filho, aí já era foda. Os jogos do PlayStation 2 eu jogava assim, uma, duas fases assim, e aí ficavam duas semanas sem jogar, e quando tinha tempo pra jogar de novo eu já não me interessava mais. Aí já era olhar o filho jogando já. Ah, então vou falar logo do melhor jogo até hoje da história, que começou no PS2, que foi o Shadow of the Colossus. Cara, quer jogar? Na verdade, o Shadow of the Colossus, né, joguei também, virei essa porra. Ele tem um jogo antes dele que é o Ico, não é? É o Ico, não, mas o que consagrou foi o Shadow. Mas o Ico foi lançado pro PlayStation 2 também, né? Sim, sim, sim. Ele é original de PlayStation 2, não é isso? Sim. E depois saiu o Shadow of Colossus, que é meio que... É, mas não é uma continuação do Ico. Não, né? é um prequel, é antes do Ico. Toma um spoiler aí, no final do Shadow, você se torna o protagonista do Ico. Ah, miserável! Ico eu não cheguei a jogar muito, não. Pois é. Também não, mas Shadow é uma experiência até hoje. Até que eles fazem remaster que todo mundo tava esperando o Last Guardian, que vai lançar agora. Eu não sei se já lançou, acho que já vai lançar quando tiver saído esse cast. 2019. É, só esperaram 9 anos só pra sair o jogo. Pouco. Desse passagem, eu pensei que não ia ser lançado. Corre o risco, não foi lançado ainda. Só um adendo aí, depois você tira isso, Naldo. Vamos falar um pouco do PlayStation 2, dos jogos do PlayStation 2 de Xbox e essas porcarias novas. A gente não precisa falar não, que isso já é muito atual, a gente já não joga mesmo, bobear só o Leandro que joga isso. Então a gente para. Você não joga mais não, Rodrigo? Não, raramente, cara. Só futebol e olha lá. Mas o que você tem de console de hoje em dia? O 360. Cara, então largou mão mesmo. É, caguei. Olha, eu. meu irmão que tem um One, e vez ou outra eu jogo um futebol com ele lá só também, mas não jogo mais nada também. Oh, bacana, cara. Olha, eu, por incrível que pareça, cara, sabe o que eu tô jogando atualmente? Eu tô jogando Diablo 2, velho. Aí, nossa. É porque eu não consegui zerar aquela merda, velho. Aí. Aí o colega me falou, pô, velho, eu tenho aqui no pendrive, aí pá, beleza, copiei, joguei aqui no computador, e aí eu descobri que tem 20 anos, velho. Sim, é assustador, cara. É, velho, eu falei, pô, que porra é essa, velho? Mas eu tô tentando, engraçado que meu enteado, velho, ele me viu jogando, pô, velho, que jogo é esse? E ele se interessou em jogar também. Legal, eu recomendo, quem quiser jogar Diablo 2, um também. Mas um é mais assustador, assim. Ou não, né? Todos são assustador. É. De medo de você perder os itens no meio da quest. Né? Era o maior medo. Caralho, Silent Hill que o Rodrigo tá falando é genial, né? Os caras terem usado o sistema de fog pra tampar a renderização do jogo, né? Pô, ali foi muita inteligência, cara. Caralho, é genial aquilo. Você vê que as coisas mais genial que são criadas são da necessidade do ser humano, né? Você tem uma necessidade, vem a criatividade. Do PS2 também foi o GTA Vice City, né? Que popularizou também. Sim. O San Andreas. O PS2 teve o Caixotão e o Slim, né? Sim, o Caixotão não tive. Mas falaram que era melhor que o Slim, né? Aguentava mais. É, aguentava mais, esquentava menos. Sim. Teve Soul Calibur. Soul Calibur, vocês já jogaram? Todo mundo jogou Soul Calibur, pelo menos uma cara, versão. Acho que depois. Eu jogava só pra ver aquela mina do chicote, né? Se você quiser. É, mais ou menos, só basicamente. Pra ver as tetas dela balançadas. É, basicamente era isso aí, viu? Ah, tinha futebol. Tinha futebol do Play 2. Tinha o Massa Velho, que era o Devil May Cry também. Pô, Devil May Cry, eu joguei, eu ainda cheguei a jogar o 3 ainda. É, o 3 saiu pro 2 também, né? É, eu... Depois do PlayStation, teve o Nintendo GameCube, eu não acredito que ninguém tenha. Eu já cheguei, a gente jogava isso em locadora, mas eu acredito que ninguém tenha tido isso. Você chegou até o GameCube? Não, joguei em locadora. Eu acho que também só teve Mario nesse troço, né? Que eu conhecia, só tinha Mario nesse troço. É, eu lembro de um jogo, de um desenho, tinha um olho amarelo e um pé só, que eu não lembro o que era aquela porra. Só sei que era o olho pulando. Usavam muitas drogas, né? Diga-se de passagem. Um olho pulando. Nossa. Teve pra variar, né? Tinha Mario, tinha Zelda. Mas o que tinha no GameCube? Acho que chegou a ter jogo do Naruto também, não teve no GameCube? Já começou. Pode que a gente tava bom até agora, velho. Mas de porra de nada. O que a gente não falou dos consoles era as artimanhas pra eles funcionar, né? O PS1 tinha que dar aquela viradinha nele. Sim. Não, o que acontecia, cara? Quando o canhão ficava muito empoeirado, ou então ficava desgastava. Cansado. Desgastava. Desgastava, ficava cansado mesmo. Você virava ele de cabeça pra baixo, ele vinha mais rápido. Funcionava, caralho. É. Será que era só aqui que a gente fazia isso, no Brasil? Ah, cara, isso é no mundo inteiro. O assoprar fita também, do Super Nintendo, e todas também, né? Dar uma cuspida na fita, né? Sim, às vezes quando não funcionasse, dava uma lambida no... Passava borracha, né? A borracha funcionava. O grafite, depois que eu fui descobrir do grafite, que funcionava também. Eu lembro que foi um dos melhores jogos de tiro que eu joguei. Tá nessa categoria dos melhores jogos da minha vida, foi o Black do PS2, velho. Puta que pariu, tudo explodia. Depois teve pra Xbox 360, se eu não me engano. Sim. Mas, o PlayStation 2 era... O Black é um jogo que eu não me atrevo a jogar hoje em dia. Eu quero que fique na lembrança de quando eu joguei. Porque na lembrança, racha pra ter o fio de um. É porque não fica droga, né, velho? Quando fica na memória, ele não fica Sim. droga. Nossa, mas eu lembro que eu joguei alucinado. Um dos únicos jogos que eu joguei numa sentada só. Eu não parei de jogar ele. Aí depois você consegue as armas douradas, né? Com munição infinita. Caralho, aí um abraço. Eu lembro que a inovação foi que quebrava tudo no cenário. Tinha física em quase todo o cenário. Tudo explodia, tudo ia pro caralho. A única coisa ruim é que, né? Depois que você virava ele uma vez, que ele era um jogo relativamente curto, ele Sim. ficava chato, né? Você não conseguia jogar de novo. É, mas é que nem eu falei, é aquela jogada. E Bully? Bully, vocês jogaram? Bully eu joguei também. Bully era foda pra caralho, GTA das crianças. É, na verdade meu filho jogou mais do que eu, né? Mas eu acho que... Seu filho jogou Bully? Mais do que eu. Quantos anos ele tinha? Quando... Ah, cara, não era tão novo, mas também não era tão velho. Meu filho tá com 16 anos, pô. Caralho. Ah, então eu tava na idade. É, aí teve também, jogava também, porque eu joguei bastante também, foi o Resident Evil 4. Jack and Dexter, jogaram? Não. Caralho, Jack and Dexter era da Naughty Dog. O próprio Need for Speed tinha o Underground 2 e o Most Wanted, né? Que eram os mais famosos de PlayStation 2. O God of War e o GTA, né? Que é o San Andreas. Onimusha, que é um jogo... Onimusha, com o Jean Reno. É isso, o Naldo Caralho, chegou a falar dele. Caralho, que foda, velho. O Naldo chegou a falar... Naldo falava dele aí pra caramba, pagava pau pro Onimusha. Melhor abertura de jogo até hoje. Não veja de novo, tá? Só não veja de novo. Não verei. Eu lembro que o Jean Reno tinha uma puta de uma clava gigante. Lembro disso? Ele, na minha cabeça ele girava aquela porra pra tudo quanto é lado. Era... na sua cabeça. É. Era, tinha um lance de volta no tempo, né? Que o Jean Reno tava no futuro e o Japa tava no passado, né? Isso. Aí eles interligavam as histórias. No PS2 ainda teve também o Silent Hill 2, que ainda era bom, né? Depois saiu... que eu passei longe também, eu sou muito cagão. Depois que passou o 3, começou a ficar meio bosta. Uma cagadeira de medo. Tinha um jogo incrível que chamava Destroy All Humans. Já jogou? Uhum, que era um alienígenazinho, né? Sim, caralho, aquele jogo era muito foda. Mas o Destroy All Humans, ele tinha pro PS1 também. Eu acho. Tinha? Acho que tinha. Acho que não, hein? Tinha. Vamos sim, ver. Cara. Eu acho que também que tinha pro PS1, não sei, posso estar enganado, ou pra PC. Um negócio não, assim. Acho que era pra PC, só tem de PS2 só. Ah, tá. Cara, esse jogo é muito bom, velho. É muito louco, cara. O alienígena se apaixona por mulher terrestre, né? É, entra. Mas ele é da putaria, não se apaixona por nada. Entra no corpo dos personagens, assim. Dos sim, você explodia a cabeça. Era um jogo pra você ter criatividade cruel. É, mas... você podia odiar a humanidade de boa nesse jogo. Sim, nossa, era muito bom. Eu lembro que tinha um laser tracionador da nave, aí você podia girar o carro, jogar um em cima do outro, era uma delícia. É, eu conheci o Guitar Hero pelo PS2 também. Sim, você jogou na guitarrinha ou no controle? Eu joguei na guitarrinha, cara. Eu tive uma guitarrinha genérica, que não era oficial, era genérica. Que ela funcionava no PC e no PS2, aí eu jogava. Mas não. Assim, tinha um... Você fez errado, Rodrigo, você fez errado. Mas tinha um Guitar Hero World Tour, que a guitarra pro World Tour era uma guitarra diferente, aí eu já não conseguia mais jogá-lo. Ah, tinha até um oscilador, né? É, eu não conseguia mais jogá-lo com a guitarra normal, eu ficava muito puto com aquilo, cara. Não, eu jogava no controle, o certo é jogar no controle. Você tá louco. Tá bom, então. Caraca, quebrei muito controle. Tony Hawk também, do PS2, ainda fez bastante sucesso, né? Max Payne. Max Payne. Excelente. Que teve um filme horrível com o Mark. Aquele filme não existiu, caralho. Teve um de carro do Mingara sensacional, que era o Burnout, né? Burnout. Nossa, Burnout Takedown. Burnout era muito foda, velho. Foda muito pra foda. Caralho, velho. Coisa que o Need for Speed não teve culhões pra fazer, que era destruir os carros. É. Teve Vítima também. Cara, eu lembro de um jogo chamado Yakuza, que eu achava muito maneiro, hoje em dia eu acho tão bosta, velho. É, mas ele tinha aquele sistema de horda, né? Que você tinha que lutar contra uma horda, não era? Isso. Ou não. É, era tipo Spartacus, né? Você já jogou Spartacus? Não, não lembro, cara. Nossa, Spartacus era foda. É um estilo de jogo que você joga contra a horda. Eu esqueci, eu vou ficar devendo esse estilo. Eu lembro que teve no PS2 também, teve um dos melhores jogos de tiro que eu vi na minha vida, que foi o Call of Duty 3, que era aquele da Segunda Guerra Mundial, lembra? Sim. Nossa, cara, eu jogo isso até hoje, cara. Eu tô de bobeira, eu emulo esse troço e jogo. Cara, é muito bom. Tempo, tem os nazistas zumbis? Não, cara. Você joga lá com os franceses. Não, esse é muito bom mesmo. Teve o Terror das Mães, o Manute também. Lembra do Manute? Teve o The Godfather, né, cara? O Poderoso Chefão também. Porra, bom pra caralho. Eu tenho até hoje, cara, esse Poderoso Chefão. Cara... Eu tenho um PS2 também, largado aqui em casa. O Mafia foi pra 3, né? O Mafia 2. É, o Mafia 3 agora, mas o Mafia 2 também eu ainda tenho. O Mafia 2 pirata. Não, mas foi PS2? Foi PS2. Caralho. Achado e gravado no DVD, mas eu tenho o Mafia ainda. O Mafia tinha aquele CD douradão. Que quando você gostava muito do jogo, você queria ter no dourado. É, cara, a grande parada era o seguinte: as lentes de PlayStation, de videogame, aquele laser refratava melhor na mídia escura, né? Por isso que a gente usava a mídia normal, aquela mídia clara, e o videogame cansava mais rápido, né? A lente dele estragava mais rápido. Essa que era a jogada. Aí, depois que eu soube disso, eu passei a comprar a mídia preta pra poder gravar os jogos. Aí realmente, até a leitura ficava mais rápida. Eu lembro que eu sofri um pouco com o PS2, que eu ganhei ele, mas eu não ganhei o memory card. Que tinha esse detalhe. Você não vinha o memory card. Depois você tinha que comprar. Então eu zerei muito o jogo no estilo do Nintendo, desligando a TV. Loucura, né? Porque eu parado esquentava até não querer mais. É, mas não... era só dar pausa e desligar a TV e dormir e jogar no dia seguinte, cara. É, fritava o videogame. Derreti o CD. É, mas depois que você ganhou o memory card, também você tinha que administrar o save do jogo, que era muita coisa. A memória incrível, né? É, 8, né? Ah, cara, mas assim, memory card, eu tinha uns 3 memory card, porque eu comprava aquele memory card pirata, Sim, mas eu tinha medo desse pirata. Eu nunca tive um Memory Card original na minha vida, cara. Tudo pirata. Não, eu tinha um pirata e um original, porque depois passou o medo um pouco quando tava acabando a geração. Aí eu lembro também dos jogos maneiros que eu tive, que eu joguei no PS2, que era o Killzone. Porra, depois, Killzone é foda pra caralho. Depois eu acho que ele saiu pra Xbox também, mas eu já não me importava mais. Cagou. É, já. É, Hitman, os Hitman que saíram pra PS2 também eram legais. Nunca gostei de Hitman. Pô, nossa, os filmes eram maravilhosos, cara. Cala a boca. Caralho, você gostava de Hitman, mano. Porque cara parecia que tava com dor de barriga sempre. Ele andava com o cu duro. Não abaixava, não abaixava. Ele não abaixava, me dava uma angústia. Parecia o Steven Seagal. Eu joguei. Ele não abaixava, me dá uma angústia. Tem gente que paga uma grana se você encontrar o filme do Steven Seagal com ele que aparece agachado. Não, ele não abaixa. Joga uma nota de $100 na frente dele, ele não abaixa. Esse do Hitman eu joguei o Blood Money, cara. O Blood Money eu gostava de jogar. Não, ainda gosto. Passei longe. Eu tenho ele aqui ainda jogo. E os filmes? Caraca, os filmes dois são lixo. O primeiro é com Timothy Olyphant, não é? É, velho, eu acho que... É uma vergonha. Ah, droga. O segundo é melhor do que esse ainda. Um último aí que eu consegui assistir. Isso não é um elogio. É, eu entendi porque em pleno 2014, 2015, aquele cara me aparece com um código de barra na nuca ainda, velho. É verdade. Cara, que negócio da tapa. Arrancar aquilo lá do tapa, velho. Não podia ser um QR Code aqui na cabeça dele, sei lá? Um chip. Não, que merda, velho. Você é um espião fodão e você anda com um código de barra na nuca. Ninguém vai te perceber, né? Aquele chip do Malafaia lá, que é 666, sei lá. Não podia ser no lugar? Os Splinter Cell. Isso é uma rola desenhada. Que isso, rapaz. Eu tenho uma raiva de Hitman, velho, que você não tá ligado. Os Splinter Cell também eram legais, né, cara? Do PS2 teve o Chaos Theory e aquele Double Agent era do PS2 ou era PlayStation? Eu acho que era PS2. O Double Agent, né? Eu não lembro. Ah, o gráfico não descia também, hein? Splinter Cell. Muito ruim. O primeiro Deus Ex também foi pra PS2 também? Sim, aí sim. Teve um jogo bom pra caramba do Simpsons, que era Hit'n Run. Vocês já jogaram? Ah, sim, sim. Sim, era bom pra caramba, velho. Dos carros, dos carros, né? É, era mesmo. Nintendo também, sim, pessoal. Pai, PS2 chegou a ter muito jogo do Naruto também, né? Que droga, né, mano? Cara, saía essa porra desse jogo do Naruto, velho, e eu nem sabia o que era Naruto. Porque Eu tô vendo que eu vou ser quicado aqui. Não estou falando do anime, estou falando do jogo. Lá vem. Era divertido. Era divertido o jogo. Vou fingir que acredito. Eu tô falando que o jogo era divertido, caralho. Cara, eu podia baixar, eu baixava tudo que saía. Rapaz, eu lembro assim que uma vez eu tinha PS2, né? E meu irmão também tinha. Meu irmão falava desse jogo pra mim. Dead to Rights 2, velho. Meu irmão ficava doido com esse jogo. Você tem que baixar esse jogo, porque esse jogo é muito bom, porque esse jogo é isso, não sei o que. Eu falei, baixar não, cara. Me empresta que eu copio, não sei o que. Acabou que, sabe, quando a pessoa te deixa empolgadaço com o jogo e tudo, e você, sabe? É, aumenta a expectativa e quando você vai... Tá bom. E aí você falou em e ele quis te matar. Não, eu não falei isso pra ele. Se ele ouvir, ele vai ficar bolado. Caralho, velho. Manda, Rodrigo, queremos você aqui. Não, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Prince of Persia foi no PS2. Aquele jogo lá, aquele corria do... Sands of... Como é que é? Não. Sands of Time? É, isso. Tem outro filme maravilhoso também, cara. Caraca. Não, mas eu lembro que dava um desespero que tinha um cramunhão que corria atrás de você. Era o Prince of Persia, eu gostava mais daquele... Eu tô pensando. Nossa, aquele primeiro não, cara. Era aquele que ele tinha duas... Ah, o dois tronos. Dois tronos. Dois tronos. Ele virava uma entidade, se pegava fogo assim, e era o normal. Eu gostava desse Tronos. Eu gostava mais do cramunhão, ele dava mais medo. Mas era o Sands of Time, né? Esse do caminhão. É que tinha um lance da água também, que você tinha que... É o único jogo que você bebia água, que os outros foda-se. Alguém tinha que tomar água naquela porra. Os outros morriam de sede, que se dane. Tinha aquele do palhaço também, como é que chama aquele... de carro lá. Metal... Como é? É Metal Slug? Não, cara. Metal Slug é o... Twisted Metal. É Twisted Metal. Metal Slug é o Markrow. É. Aquela droga chata. Matava o Bin Laden. Bin Laden não tava com o cara lá. Resgatava o Bin Laden. É. Markrow! Puta, sempre o mesmo jogo, velho. Sempre a mesma fase. Anda, não, mas... atira. Tinha... Atira pra cima, atira pra baixo. Cara, depois foi nazistas, depois foi Saddam Hussein, depois foi alienígena, cara. Que droga, cara. Que droga. Excelente. Nossa. Múmias. Múmias, é, pode crer, nossa. Quando eu falo pra vocês que eu consumia todo o lixo do PS2, que eu falei pra vocês que eu joguei o jogo do Arrow, olha o lixo que eu me enfiava. É, eu consegui jogar até o fim. Não. Tinha um muito bom também, que era Rogue Galaxy. Rapaz, o PS2 ainda é, né, o console mais vendido, né? É, graças à pirataria, né? É, isso é. Essa até a lenda que existem jogos originais, velho, de PS2. nunca vi um na minha frente. Não, eu joguei um jogo original do PS2, que era aquele que vinha com o console. Que vinha? É. Da pirataria, porque já vinha com o videogame. O único. Eu não lembro nem o nome dele, velho. Uhum. Tio Socon também. Ah, Socon, né? É de tiro, né? De... Isso. É pra caramba. Cara, deixa eu ver se eu vejo aqui. Depois veio o GTA San Andreas. Todo mundo jogou. Que hoje você joga no seu celular e eu fico abismado. É verdade. Eu me sinto velho quando eu vejo aquilo rodando no celular. Imagina o Rodrigo. O Rodrigo é da época do surgimento do Atari. Deve dar o mesmo. Por sinal, eu nasci que quando o Rodrigo falou isso, eu falei, o quê? Pô, meu celular não roda essa porra desse jogo, não, rapaz. Sanders? Se eu tentar baixar Sanders aqui, ele não roda, não, rapaz. Aqui é de botão dele, tá ligado? Tendo o número 1 até o 0. Que é bem novo. Olha só, que filho da porra. Olha só, veja você. Ele tem um celular do Star Trek, velho, tá ligado? Que abre. Nossa, eu tive, hein? Eu tive, hein? Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Só decepção. Acho que depois dessa a gente pode encerrar, né? Vamos encerrar. É. E teve o jogo do Batman também, que eu esqueci de falar. Do PS2? Sim. Sim, teve. Eu não lembro. O Batman tem em todas as mídias. Se você procurar, tem o Batman. Ah, teve Batman Begins. Sim. Cheguei a jogar ainda. Que filme. Que filme, que jogo. Ó. O jogo era bom, cara? Ah, era do Batman, é bom. Não, não é assim, não. Ó. Tô zoando. Esquadrão Suicida aí. Hotel Batman. Por quê, né? Por que isso? Olha, que vendeu. Por que que fizeram isso, velho? E vai ter continuação ainda, né? Claro, velho. Sim. Porque cagar é só o começo. Agora o negócio é passar na cara. Sim. Pegar o fogo e passar na cara. Botar na boca. Fazer. Sim. Encher uma piscina e lá e mergulhar dentro. Cara. Por que não, né? O Khal Drogo lá do como Aquaman, aquilo não vai dar certo, velho. Ué. Ele é o Hulk, velho. Ele é o Hulk da DC. Rapaz, eu vou falar Não. Eu vou me arriscar a falar um negócio aqui. Cara, se bobear, a Liga da Justiça ainda vai fazer mais sucesso que o filme da Marvel. Vai sim. Não é possível. Cara, o enredo é chupinhado de Vingadores, velho. Então vai ser um sucesso. Não, eu acho que vai. Eu acho que não é nem por isso, não, mas vai. Eles vão encontrar uma fórmula entre as coisas. O obscuro lá da DC e a Marvel vão encontrar o equilíbrio, cara. Que os filmes da Marvel. Pô, vocês viram o Doutor Estranho, cara? Não, cara. Nossa, eu fiz um favor a mim mesmo. Espera sair na internet, não perde tempo, não. Eu vou assistir na locadora. Uhum. Na Piratflix. Piratflix. Você gostou? Você gostou? Dos Vingadores? Do Doutor Muito Estranho? Nossa, eu já não gosto do Benedict Batata lá, o Cumberbatata. É, eu acho muito super valorizado. Eu nunca assisti o Coisa. Eu não gosto dele. É filme da Marvel, velho. Vilão bosta, herói Tony Stark da magia. É uma droga. É, vence no final. É, vamos terminar. Ah, já tomei spoiler, o amiguinho dele revira contra ele, né? É, no final. Ah, fode aí, seus trouxas. É, vamos. Vamos encerrar, que a gente já tá começando a falar de filme da Marvel. É, já começou a descambar. É. Tá bom, lindões. Até a próxima. Até a próxima. Beijundas e... Uhum. Tá bom então, rapazes. Beijo. Certo. Beijo, sonha comigo. Valeu, Ricardo. Você é excelente gravação, Ricardo. Mais uma grande participação do Ricardo. Bem, bom, beleza, cara. Um abraço, um beijo, tchau. E eu vou desligar. Tchau. Me segura, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo. Oh, nós não vai ler comentário da galera, não? Ó, Davi ou David Gorsi Maia. O quão relevante é esse grupo para você vir aqui pedir recados? Nenhum. Costa Barroso e Marcos. É o Iânio. Nem vou vir e nem vou virei. Faz bem. É o Iânio. Próximo. É o Iânio. Calado, Iânio. Próximo. Ah, até que tá fácil esconder isso aqui. Aí, tá falando, rapaz. Interação com o público, é marketing. Hiro Pareikis Leonard. Calado, Iânio. Ok. Aqui, ó, apareceu mais um. Leandro José. Vamos, viados, bichas, comentem. É, comenta aí, senão a gente não tem podcast. Afinal, quem tinha que o restante que tinha que aparecer não apareceu. Aí o Leandro postou isso. Aí nós estamos comentando, porque não tem nada melhor pra fazer no momento. O Zé é só 7. Eu também acho. Então tá. E pelo jeito não vai ter mais comentário, aqui fechamos mais um podcast. Só se ouve axé nessa caralho desse estado aí, velho. Infelizmente. Cara, não dá pra gravar, velho. Não tem condição. Não, a gente desliga o Terra Samba aí. Nossa. Só se eu pegar uma metralhadora e matar metade das pessoas, né? Da rua. Mas a gente... Uma granada, bazuca. A gente não tá gravando nada não, velho. A gente tá batendo um papo só. Será que o Jafar não vai vir? Daqui a pouco ele aparece. É, daqui a pouco ele aparece aí, dizendo que a mulher dele bateu nele, aquele negócio todo. Bom, mas a mulher dele bate nele mesmo? É verdade ou você está de zoeira com a minha cara? Rapaz, o Thiago, você tem aquele áudio ainda da mulher dele mandando ele lavar roupa? Esse não veio aqui, por favor, pra caçar. Manda em voz, velho. Rapaz, eu não tenho. Você tem? Você tem, Thiago? Não. Eu devo procurar. Mas eu acho que é encenação, porque não é possível, velho. Quando a roupa que está na máquina chegar em agitação, sim, você vai levantar a tampa levantar a tampa. Vai tirar toda a roupa que está dentro da máquina, espremer e botar dentro da pia. Certo. Aí depois você vai pegar a roupa que está no chão jeans, essa roupa aqui, e vai botar dentro da máquina. Certo. E vai fechar a máquina e vai apertar o botão que está aqui embaixo, esse botão aqui, ó. Ah. E vai voltar para o início. Sim. E aí vai deixar rolar. Sim, aí volta. Vai deixar rolar até... Vai deixar rolar até eliminar, até centrifugar. Quando chegar em centrifugar, aquela roupa jeans que tá aqui já, que você já tirou a outra, botou, reservou aqui na pia. Sim. Aí você botou a jeans que tá no chão aqui dentro. Certo. Aí você vai voltar a máquina pro início. Sim. De agitação, ela vai voltar pro início. Quando ela voltar pro início, você vai... É você que tem que voltar pro início, viu? Apertando aqui o botão. Tá. Quando ela voltar pro início, você vai deixar a roupa batendo ali, ó. Batendo, bota mais um pouquinho de sabão em pó e deixa essa jeans batendo bastante tempo. Uhum. Quando ela terminar, que estiver aqui na centrifugação, você fecha a torneira. Sim. E deixa ela enxaguar, que a máquina vai enxaguar. Quando ela parar, aliás, ela enxagua aqui. Quando chegar em enxague, em vez de centrifugação, você deixa ela chegar aqui, enxague. Depois que ela ter passado por tudo isso aqui, ela vai chegar em enxague. Enxague, você fecha, depois que ela encher pra enxaguar, aí você fecha a torneira, que aí ela vai lhe entregar a roupa seca pra botar na corda. Tá, e essa roupa que tá no chão? É essa roupa que tá aqui no chão, essa daqui, esqueça essa daqui, ó. Tá. É só essa aqui, a pronto. Jeans. A roupa vai ficar aqui dentro, uma roupa, essa que tá aqui, você vai botar aqui dentro. Certo. Entendeu não, é? Não, entendi. É pra economizar água. Pode deixar. Olha lá, se você fizer qualquer coisa errada, eu prometo, Aguinaldo, que eu vou morder você todo quando eu chegar. É isso? É assim. Minha mãe tá botando um grupo aí, ó. Você não tô tá nada, grupo, não, é? Tô é não. Assim. Então você vai passar vergonha, meu, porque todo mundo vai ficar sabendo que você é um lerdo. Bora, bora, bora, bora. É, chegar aqui. Tá. Enxague. Ah. Aí ela vai encher, vai secar essa água podre. Mas, amor, você já falou isso antes. Preste atenção. Certo. Ela vai derramar essa água do enxague, essa água suja que lavou aquela roupa ali. Sim. E aí você vai deixar encher pra enxaguar, vai botar uma água limpa. Não grave, não. Tá, é ensinação, é ensinação. Mas, ó, você quer que lê um comentário aqui, ó? Eu vou ler um comentário aqui, então, pra rapaz, você. Rapaz, que encenação. A mulher dele mete a porrada nele mesmo, cara. Neverlands, a sua loja nerd na internet. Acesse www.facebook.com/NeverlandsLN ou lista.mercadolivre.com.br/Neverlands. Aqui você encontra action figures, estátuas, efeitos e tudo de melhor com um preço justo e acessível a todos. Neverlands, a sua loja nerd na internet.